do que sugere. Somos a bactéria exterminando o verme. Nossa criptonita tá nos raios ultra. Não é violeta, é vermelha azul na rua. Enquanto escorre gota na lama, hidratando corpos que exalam morte clama. A gente vive o Hiroshima por hora. Vai dormir em óbito, acorda com uma pistola. A miséria não gera violência, manda buscar. Nossa falta de dinheiro não é questão de azar. Necessidade econômica e a corporal. Eu tô entre Biridius e as sete faces do Dr. Lau. As palavras sempre foram cancerígena. O refresco antidepressivo, instrução indígena. Ontem, hoje e amanhã. Desertou no gueto, é pecado, é haram. É o gueto do gueto, odiavam baiano e cearense. Hoje se curvam na bélica israelense. Amam negros artistas, mudos na mímica. Tremem frases coloquiais, nossa linguagem jurídica. Adoram puta pobre, doméstica. Querem nossa mente, era época. Nos fizeram consumidor de McFlurry, Big Thirst, Whopper e Dick Jr. Amamos cocaine colombiana, odiamos Mandela. É o terrorista imundo. Amarramos trombadinhas, torturamos no pote. Damos bom dia pra ladrão milionário. Essa porra é lost, criaram lodo. Nascemos do barro, formado em faixa de casa que você confundiu com bairro. Criações no bueiro, ruas de lama. Não nos fez encéfalo, consumidor de fama. Onde come gordura, pra gozar da gula e tira sarro de quem sente fome na rua. Bem-vindo ao século da mensagem apocalíptica. Hoje existe oposição contrária às regras políticas. Morador morreu, a rua virou palco de guerra. É o probiótipo da insanidade, faixas amarelas. Foda-se seus carros, foda-se suas putas. Nossos moleques são mentes pensantes, guerreiro das ruas. A lama aqui, cada um com seu galardão. Não lutamos tantos pra tirar a ideologia do cidadão. Após lavar os olhos, a cura vem, man. É o levante, a insurreição de quem nunca foi ninguém. Os invisíveis marginais, os ativistas e ramais. Quem sempre viveu com a sola na cara e ter que explicar que não tem comida em casa. Vocês acham que eu quero visibilidade, banner, fly, leque, fazendo pose de MC, brincando de rapper. Minha cobrança vem dos meus ancestrais, não de quem bate nas costas e fala mal por trás. Tô nem aí pra opinião pública, meu nome tá legível contra quem assinou com rúbrica. Sejam bem-vindos à pré-meditação.